frente. Talvez seja o brilho da corrente, talvez seja o jeito delinquente que fez ela se apaixonar. Não, ela não é do bairro da gente, ela é parte, eu sou residente. Mesmo que a química seja quente, não vai rolar. Já não sei o que pega entre a gente. Talvez seja o brilho da corrente, talvez seja o jeito delinquente que fez ela se apaixonar. Não, ela não é do bairro da gente, ela é parte, eu sou residente. Mesmo que a química seja quente, não vai rolar. Hoje água de bandido tem gelo de coco. O que cê quer pra mim, o desejo pro cê em dobro. A diferença é que nós não espera cair do céu. Quem sobe alto demais cai igual a torre de Babel. Vai um passo de cada vez, estabilidade é tudo. Lembra de onde que cê veio, carai, pô. Lá onde eu cresci tem que ser mais que super-homem. Dificuldade mata o povo, sofre e passa fome. Calado sigo, meu foco é no amanhã. Nem todos que te seguem são seu fã. Postura nunca atrapalhou meu desempenho. Me ensinou valores a aquilo que sou e não o que tenho. Pelos meus aprendi, dá valor, dá amor, dá o sangue se for preciso. Traidor não sou, nunca fui, pois preciso honrar o ar que eu respiro. Não, já não sei o que pega entre a gente. Talvez seja o brilho da corrente, talvez seja o jeito delinquente que fez ela se apaixonar. Não, ela não é do bairro da gente, ela é parte, eu sou residente. Mesmo que a química seja quente, não vai rolar. Já não sei o que pega entre a gente. Talvez seja o brilho da corrente, talvez seja o jeito delinquente que fez ela se apaixonar. Não, ela não é do bairro da gente, ela é parte, eu sou residente. Mesmo que a química seja quente, não vai rolar.